Gabriel. Cartel 2016, Kalashnikov. AK-47, daqui é foda. AK-47 com pente de 90 é foda. Cartel band, freestyle, freehand, hashish, cocaine, Winehouse, Cobain, Hey Charles, Coltrane, Cypress Hill, Insane, Reis do Rap Game, Wu-Tang, Bang Bang, Supreme, Boom Bap, No Sense, No Strap, Violence, Redance, Suspense, Julgamento Precoce, ouço Kalashnikov, não digeriu. Tomo em golf, aqui nessa mesa de bar. Pique Reginaldo Ross, Beretta, Glock, Whisky, Smirnoff, Koff, Koff, Albert Hoff, Odeim, pra mim é tosse. Seu nariz, meu rap tosse. Punchline, escuro estrofe. Hitchcock, psicose, eu morri de overdose. Cachaça, cirrose, fuck the system, black block. Doidão em Woodstock, Orange Work Clock. Será que estamos preparados para o rajada? Cartel boladão, porta Kalashnikov. Batendo no peito, um abraço. Cartel boladão, porta urta Kalashnikov. AK-47 no peito. Hey ho, let's go, freak show, high definition. Cartel, high track, punk rap, pole position. Lama City, Manguetal, I feel good, James Brown. Te mato, depois ressuscito, noite dos mortos vivos. Basquiat, usando heroína, pichando na capela assistindo. Chuva negra, Hiroshima, nitroglicerina. Toma Hawk, Wall Street, bullshit. Passei pelo Coyote, bip, bip, bip, bip. Você meu Jedi, Mad Rick. Kalash na mão, tropa do fuzilamento. One shot, one kill, balas tombando fuzil. Falsos MCs tremendo, viciado igual M. I say no to rehab. Seu globo ocular recebendo meu jab. Telema Crowley, olhos esfins, derroçando Stephen King. Morte às rappers, Xing Ling. Corta o pescoço com faca guiço. Quem precisa de rato e ranzo? Dança a balsa da morte comigo, seu último tango, frango. Cartel boladão, porta Kalashnikov. Batendo no peito, é o Xamã, Johnny Blaze, Adoniran, Jimmy Page, Compton, Rap Game, um filme com Nicolas Cage. Rolo Bass, Liu Kang, Johnny Cage, Johnny Cash, Outcast, Zona Oeste, OK, Poké, Podcast, inglês, OBS, não sei, Michael Jackson, Jack Nicholson, Joker, Sensei, CSI, Sensei, Muay Thai, Taytayo, Sai Sai, Moroju, Hi-Hi, tu viu meu flow, papai, os canali, vai vai, Far Cry, a Babilônia, Kai Kai, de volta pro futuro com o McFly, caralho, Freddy 30, Black Friday, Black Friday, Jason X, Reptile. Solta o Tyler, Robocop, WTF, Freestyler, No Spoiler, Phil Collins, Bob Marley, Zig Marley, Brainstorm, Sintorne, Detalhes, Cartel, Fatality. Esqueci o que eu ia falar. Cartel boladão, porta Kalashnikov. Uma rajada, batendo no